Bem, amigos da Real, aqui quem tá falando mais uma vez é o Barão, para mais um Jornal da Real. Bem, não deu pra gravar na semana passada, que eu tive alguns contratempos, mas vamos retornar aí com a programação normal desta semana. Não tenho lá muitas notícias para comentar, não deu tempo de juntar muitas notícias, mas mesmo assim as pouquinhas que eu peguei são bastante interessantes, tem umas coisinhas aí bem legais para comentar sobre elas. E é isso aí, vamos começar o jornal desta semana. Vamos começar aqui com uma notícia bem bacana que saiu na Veja desta semana, ou da semana passada, depende do seu ponto de vista. Uma pesquisadora que faz o feminismo às avessas. Uma pesquisadora da London School of Economics por mais de 2 décadas e uma das mais respeitadas estudiosas da inserção feminina no mercado de trabalho, a socióloga inglesa Catherine Hakim, de 64 anos, tornou-se uma das principais expoentes do novo feminismo europeu, uma espécie de feminismo às avessas. As ideias defendidas por ela e por suas colegas, a maioria intelectuais francesas e alemães, chocam por sua simplicidade e incorreção política. Igualdade entre sexos? Bobagem! Marido? De preferência rico. Barriga de aluguel? Um fluxo de receita inexplorado. Autora de 16 livros, com uma respeitável carreira no governo inglês no currículo, atuou como pesquisadora e foi consultora de vários ministros, Hakim compilou em suas teses excêntricas em seu recém-lançado Capital Erótico. O tema central do livro é a importância da beleza na ascensão profissional das mulheres. Ela justifica: o feminismo radical deprecia o encanto feminino. Por que não encorajar as mulheres a aproveitar-se dos homens sempre que puderem? Filha da puta, hein? É, ela só falou que todo mundo já sabe, né? Mas tem vergonha, o medinho de admitir que mina se aproveita dos bobões aí porque tem uma vagina no meio das pernas. Mas é isso aí, rapaziada. A gente tem que ficar esperto com isso. Essas aí conseguem ser ainda piores que as feminazes radicais, sabe por quê? Elas, além de encorajarem que a mulher deve ser interesseira mesmo e se aproveitar desse mercado sexual para prosperar, ela ainda deve apoiar boa parte da agenda feminista atual. As feminazes radicais pelo menos incentivam as suas carreiristas, né, a virarem criador de gato. E dificilmente essas criadoras de gato iam gerar mais filho, né? Ninguém ia casar com uma porra dessas e ter filho. E mesmo se casar, já vai estar velha demais e geralmente nem filho vai conseguir ter. Mas essa aí, rapaziada, é o tipo mais perigoso de feminazi, a feminazi híbrida. Pra quem não sabe o que é uma feminista híbrida, tempos atrás eu traduzi um artigo do Spearhead e postei no canal. E vou colocar o link aí no post aí que vai sair sobre o jornal. Mas a feminista híbrida, assim, pra dar um resumo rápido, o que ela seria? Ela seria a mina que não se bem diz feminista, né? Ela até se fala que o feminismo radical é uma coisa horrível. Mas essa é a mesma mulher que se aproveita de todas as regras, leis e coisas que servem pra foder o homem a seu meu prazer, por exemplo. Ela fala que é contra o aborto, que é a favor do casamento, mas ela não hesita nem um segundo em separar do maridinho beta pra arrancar uma grana dele. Isso aqui dando um exemplo, que nem essa mulher falou com o Isaac aqui, ó. Falou bem claramente, pra casar com o cara rico, fazer barriga de aluguel. Isso aí, é pra se usar pra ganhar grana. É um perfeito exemplo de feminismo híbrido. Ela não é feminista radical, porque ela quer usar o poder que o feminino tem, né, de fascinação sobre o sexo masculino, para poder ganhar grana em cima disso. Praticamente uma prostituição indireta. Mas prosseguindo aqui, mas fazendo aqui uma analogia com a série Alien, não sei se vocês viram aí, as feminazes radicais, elas seriam o Xenomorph, né, aquele alien lá, o pretão, que uniram DNA, aquele, o Facehugger, né, no caso, aquele lá que pula do ovo e prega na cara do cara, do coitado, que uniram o seu DNA com o humano, entendeu? Aí viram aquele alien tradicional, né, aquele preto, meio quadrúpede. E a feminista híbrida, o que ela seria? Ela seria aqueles aliens, né, que se uniram com o DNA de um predador. Quem viu aquele filme, aquele último, né, acho que o Alien vs Predador 2, sabe do que eu tô falando, né? Aquele alien que se misturou com um predador, acho que chamava até de Predalien, que era um monstro gigante, assim, todo poderoso e que deu um cacete no predador. Então, você sabe, é um negócio super poderoso. Mas de qualquer forma, seja uma feminazi radical ou alien comum, né? Ou uma feminazi híbrida predalien, a gente tá fudido de qualquer forma, rapaziada. Mas pra finalizar, eu digo que a Veja errou em falar que era uma feminista às avessas. Na verdade, ela é só uma feminista que ataca por outro lado. Está aí, rapaziada, é tática das tesouras. É quem não sabe o que é tática de tesoura? Ela é uma estratégia, se não me engano, foi criada por Lenin, que usa dois grupos que parecem ser antagônicos, mas que têm objetivos semelhantes para tomar o controle da sociedade. Um exemplo prático disso que a gente tem no Brasil é essa suposta polarização que temos entre o PT e o PSDB. Todo mundo sabe, né? Eles se dizem rivais, disputam eleição, um xinga o outro. Mas tu vê, se tu parar pra olhar a proposta dos dois, é a mesma merda praticamente. No fim, eles estão unidos pra botarem no rabo do povo brasileiro. Então é isso aí, senhora. Seja feminista às avessas ou feminista radical, ela vai botar no seu rabo de qualquer forma. Vou aqui recomendar para vocês uma reportagem que saiu na revista Época sobre um quadrinista que só transa com prostitutas faz mais de 10 anos. Ele fez um livro, né, relatando sobre isso e tal. E mete umas reais bastante interessantes. Ele critica o amor romântico e defende a normalização da prostituição, que ela não seja execrada como é hoje, né? É uma reportagem muito boa, rapaziada. Vou pôr o link aí na postagem do jornal, quero que vocês leiam. É uma desmistificação muito interessante da prostituição. E como eu falei, fala umas reais bem interessantes. Aposto que muita feminazi aí arrancou os cabelos ao ler essa porra aí, viu? E se encontrar com esse cara na rua, vai torcer o pescocinho dele. Mas, rapaziada, isso aí é bacana. É muito bom ver esses caras aí metendo a real, porque quanto mais caras influentes resolverem escancarar as verdades inconvenientes, melhor, rapaziada. Como vocês sabem, né, os bons, pra bom entendedor, meia palavra basta. Aí vem um cara, às vezes, como o cara é quadrinista, às vezes é um cara que ele gosta de ler e tal, lê umas reais metidas pelo cara, e quem sabe ele acorda, né, começa a levar aquilo em consideração. Me chamaram de boi, você viu quem foi? Eu não. Mas será que eu tenho cara de boi? Tem sim. É, você viu quem foi que me chamou de boi? Puta merda essa notícia. Saí daqui no dia 23, no Terra Mulher. Vendas em sex shops da Inglaterra disparam após sucesso de livro erótico. O sucesso estrondoso do livro Five Shades of Grey, que chega no Brasil em agosto sob o título 50 Tons de Cinza, causou uma explosão nas vendas em sex shops na Grã-Bretanha. Alguns itens citados no livro da ficção, escritos pela britânica Erica James, chegaram a um aumento de 200% nas vendas. A trama gira em torno do relacionamento picante entre o magnata Christian Grey, o machão alfa, né, da parada, e uma estagiária de sua empresa, Anastasia Steele. A narrativa inclui momentos de submissão e sadomasoquismo, detalhando o uso de diversos acessórios eróticos. Só um pequeno adendo aqui antes de eu começar a comentar essa porcaria. Eu acho que o canal do Buffalo foi um dos primeiros sites brasileiros a trazer a notícia desse livro para a Terra Tupiniquim. E o sucesso imenso que ele já estava fazendo lá nos States. O artigo que eu tinha traduzido chamava Pornô para Mamães, Romance Explora Submissão e Excita as Mulheres. Vou postar o link aí lá no, na descrição do jornal aí. Vocês aí, se puderem dar uma lida, muito bacana. Que dá uma fala como é que foi esse fenômeno nos Estados Unidos. E é isso aí, vamos prosseguindo? É isso aí, né, velho? A gente fala, chama a gente de. O pessoal chama que a gente é louco, fala que a gente é exagerado, mas tá aí, ó. Mulher gosta disso aí. Sofrimento que só um machão bem dominante, bem alfa, pode oferecer. Vejam que ela só correndo pra sex shop pra ficar comprando itemzinho, chicotinho, algema, sei lá que diabo que ela for comprar, pra apimentar a relação, por causa do personagem principal do livro. E quem é o personagem principal do livro? Um empresário rico, com jeitão de alfa, traços finos, sadista, dominante, um verdadeiro macho, né? e não por causa do maridinho bundão que tá do lado delas. Já que se o cara resolver pegar pesado, né, bancar o macho alfa pra ela, provavelmente vai dar errado, né, não é alfa, um bostinha qualquer. Bostinha que eu falo assim, não no sentido pejorativo, né, eu falo mais no que as mulheres enxergam o cara. Na verdade, um cara comum, assim, que nem eu e você, é lixo na visão delas. Fazer o quê, né? Então, o cara, claro, né, geralmente é um cara carinhoso, compreensivo e tal, ele não vai ter coragem de propor dar umas chicotadas na lomba da mina, amarrar a mina na cama, essas coisas. E aqui ele teria medo que a mina ficasse puta da vida, né? E começasse a negar a buceta pra ele. Ou pior ainda. E na delegacia e falar, ô delega, o cara aqui tá querendo me bater, prende esse filho da puta. Aí o cara vai preso na Maria da Penha ou na Lei de Violência Doméstica do exterior. Vai ser enrabado por um cara na cadeia, né? E lá, se vocês lerem essa notícia inteira, você vai ver lá que os maridinhos estão felizes da vida, porque a mulherada estão usando os brinquedinhos sexuais com eles. Mas eu vou falar a real, esses caras são uns paspalhos, viu? Será que eles não param pra pensar nem um segundo que eles estão sendo, na verdade, corneados por um personagem de livro? Mas são uns cornos mansos mesmo, caralho. Não basta ser corno. Ainda é corno de um personagem de ficção. É isso aí. Ou tu acha o quê? Que elas estão nadando pro cara, fazendo sadomasos dela, pensando no maridinho bundão? Claro que não, caralho. Elas estão andando pensando que o alfa lá, né, sadista, tá comendo elas com força. Capaz que elas vão lá gozar, né? E ainda vão chamar o personagem do livro. Vai, me fode! Qual é o nome do cara? Vai, me fode, Christian! Yes, yes! Ridículo isso, cara. Ridículo. E na cama, quando inflama, por outro nome me chama, mas nem faço explicação. O meu nome é Desair, facinho de confundir com o João do Caminhão. Vagabunda me critica, fala que faz mal. Mas quando passa um bombado, é a primeira da moral. Dizem que ela vai pro fígado. Olha, eu vi esse vídeo do YouTube lá nos grupos da Real do Facebook. E, porra, o bagulho é emblemático. Até eu acho que vou ter fazer dois comentários de dois vídeos pra ver como é que as coisas funcionam. Era assim, era de uma entrevista, não sei se era de um torneio de fisiculturismo, não sei. Era um cara bombadão lá. Tipo, uma, acho que era no Canadá isso, e uma repórter, gatinha, né, uma loirinha assim, delicinha, foi lá entrevistar o cara, né, aí foi perguntando, tal, como é que foi o concurso, tal, muito legal, a mina olhando assim pro cara, filmando aquele peitoral definido, e já assim, né, crescendo os olhos, né, aí... Aí o cara lá, né, sem camisa, dando entrevista, respondendo a pergunta da mina de boa. E aí, tipo, a câmera fica assim, né, mostrando os dois. Aí tu tem que perceber a expressão da repórter. A mina, assim, começando a ficar ofegante, dando risada a qualquer coisa que ela fala e tal. O cara falava, né. E, tipo, uma hora foi muito cabulosa, ela, tipo, começando a meio passar a mão, assim, em cima da buceta, né, que ela tava com saia. Passando a mão, assim, meio que em cima da buceta. E, tipo, mordendo os lábios, assim, nossa, tipo... É melhor ele ter gozado, velho, ali no lado do cara. Eu nem vi a reportagem toda aqui, acho que só nesse primeiro minuto, já deu pra ver ali direto, cara, que, porra... A mina só não pulou no cacete do cara ali, porque tinha câmera filmando. Aí ia acabar com a carreira dela, né? Mas tenho certeza, velho, que depois da entrevista, ela pediu licença ali pra equipe, correu pro banheiro e tocou uma siririca, que caralho... Falando, velho, assim, eu já vi demonstrações, assim, de mina que fica com a buceta pegando fogo por causa de cara, mas desse jeito aí não é todo dia que se vê. Que até um outro caso que me lembrou que aconteceu esses dias foi naquele fisiculturista carioca que era gari, tinha um shape cabuloso, ele ganhou lá um prêmio de Mister Rio de Janeiro, não sei, na categoria Master. Aí ele foi lá na entrevista na Maria Braga, né, pá. Caralho, eu tinha que ver a Ana Maria Braga em cima do cara, meu, em cima do negão. Velho, a mina quase chupou o pau do cara ao vivo, velho. Ficava pegando o cara, alisando. Tipo, pirou a mina. Pirou a Ana Maria Braga, velho. Eu vou ver se eu acho o link dos dois vídeos e vou postar aí pra vocês tirarem suas próprias conclusões, que, porra, é foda. Por isso que a gente sempre vive falando a real, rapaziada. Se desenvolva, ganhe músculos, ganhe seu dinheirinho, pá, né? Cuide-se de você. Não se preocupa com mulher, que quando tu tiver destaque aí, seja físico ou financeiro, as minas vão pular no seu cacete sem tu fazer praticamente nada, velho. Só que tu for, não tô falando aqui pra tu se desenvolver ou fazer tudo isso só por causa de mulher, pra catar. Não. Se você fizer, tipo, ter um corpo bacana e tiver dinheiro, tu vai ter uma vida boa, tu vai aproveitar não só a mulher, mas tu vai poder viajar, tipo, vai ter uma boa saúde, que nem se tu fizer um exercício, pá. Claro, né? Quer dizer, você só tem a ganhar, velho. Compensa o tempo investido. Então é isso, rapaziada. Eu vou botar o vídeo. Vou ver se eu consigo botar os vídeos. Vocês tirem suas conclusões e acho que é um bom incentivo pra vocês começarem a mexer esse traseiro aí, hein? Tu é minha menina, eu não vou te enganar, mas o meu amor existe até antes de eu gozar. Se prepara, mulher! Outra, não, vou comentar uma notícia aqui que saiu no dia 24 no Yahoo Sports. É uma notícia meio filha da puta, né? Que filha da puta fica tirando com a cara dos coitados dos ingleses. Mas mesmo assim, tem uma coisa bem interessante que passou despercebida aí pelos caras. Que é sobre falta de sexo que faz os britânicos investirem em estrangeiras para dar um fudeco, né? Eles começam falando, né, que lá na Inglaterra não tem o país, não é o país mais sensual do mundo e tal. E aí falam, né, que os britânicos começaram a apostar nas estrangeiras para saírem do 0-0 durante as Olimpíadas de Londres. Uma breve conversa nas ruas aponta que as brasileiras estão entre as mais cobiçadas. E aí, pois vem as colombianas e as mulheres do leste europeu. Para o estudante Timothy, deve ser assim, Timothy, não sei, Hotburn. Um branquelo inglês de 23 anos fala que é mais fácil conseguir sexo com uma estrangeira que vem a Londres para se divertir e ir embora do que uma local, né? Que você vê aí todo dia, por anos e anos. É uma época de festas. Não que eu descarte me divertir por aqui mesmo, mas como uma mulher do exterior seria foda, ele fala. Todos os meus amigos só falam nisso. Mas, porra, esses britânicos estão certíssimos, velho. Como eu tinha falado na última edição do Jornal da Real, boa parte da mulherada que sai pra viajar acaba abrindo as pernas bem mais fácil pra algum desconhecido. Até avisei pros caras aí que moram em cidade turística que se aproveitem deste fato e passe a rola sem dó. Outra coisa que é engraçada notar é que a brasileira que tá no topo da preferência dos caras. A pergunta que fica: elas estão no topo porque são lindonas, que duvido, né, dado as mulheres do leste europeu, são tudo aquelas loirinhas maravilhosas de cor rosa, ou é porque as brasileiras dão fácil? Eu boto todas as minhas fichas nessa última opção, hein, dada a fama das brasileiradas aí no exterior. Aliás, dizem até que as portuguesas têm até raiva dessas brasileiras, né, pelo jeito predatório que elas avançam lá nos portugas pra tentar descolar um casamento e um posterior visto de permanência. É, rapaziada, a palavra piranha se encaixa como uma luva nessa situação, hein? No mais pra gringada aí conseguir dar umas fodas legais, é só eles usarem as 10 excelentes táticas de Tom Lakes. Se faça de bem sucedido, se faça de influente, ou se aproveite de um físico bacana, pra meter o ferro nessas interesseiras. Afinal, rapaziada, me diz aí, um gringão aí de terno, Armani, e aparentemente bem-sucedido, falar a real, mano, nenhuma brasileira interesseira existe, cara. E o melhor de tudo, mano, ainda tem uma vantagem. Caso o gringão engravide a mina, Ela já voltou pro Brasil mesmo, foda-se. O malandrão não vai ter que pagar pensão. Porra, velho, vai me dizer que isso é cabuloso. Tu faturar uma brasileirona vadiona, ainda passa teus genes pra frente e ter pouquinho risco de pagar pensão, cara. Eu quero, tu quer, eu tenho certeza que todo mundo quer. Só uma última coisa, como eu falei, né, o restante do texto eu tento denigrir a imagem dos coitados britânicos, né, praticamente chamando os caras de broxa, de fraco, de pega ninguém, né, fazer o quê, né, rapaz? Acho que o artigo foi escrito por mulher, tá ligado, né, vadia que é chutada pro cafa, fica aquela rancor pro resto da vida. Mas é isso aí, britânicos, metem a rola mesmo, fazem filhos, vocês têm que se aproveitar mesmo, rapaziada, tem pena não. Nós foguete mete o pé, foguete mete o pé, foguete mete o pé. Tu gosta disso, né, mulher? Uma coisa que eu vou comentar aqui, né, é sobre o massacre que aconteceu no cinema americano esses dias, que um maluco lá se achando, um retardado lá se achando o Coringa, levou umas armas lá num cinema que tava passando Batman. E sentou o dedo na rapaziada que tava vendo o filme ali. Pô, que merda, né? Retardado. Umas coisas nessa caso terrível, nessa tragédia, me chamaram muita atenção. Principalmente o destaque que a mídia estrangeira deu às vítimas femininas desta barbaridade. Elas falaram muito, né, que tantas mulheres morreram e tal. E os poucos caras que morreram ali, que eles lembraram, foi o caso de três caras que serviram de escudo humano para as namoradas. Ou seja, nessa nossa sociedade bucetista, o homem só serve para três coisas. Só é lembrado em três situações. E só é lembrado na hora de ser caixa eletrônico, na hora de ser doadora de esperma e para ser carne para moedor. Seja para mandar para a guerra, seja pra mandar pra algum trabalho, filha da puta, ou seja pra virar escudinho humano de vadia. Uma pena que o sacrifício desses caras foi totalmente em vão. E aliás, vai estragar essas minas pro resto da vida. Sabe por quê? Porque primeiro, daqui 2 meses ela nem vai lembrar do nome do cara que se matou por ela. Outra, geralmente essas minas aí, principalmente essas minas modernas, não é esse sacrifício todo, cara. Ela merece no máximo uma coxinha com groselha, mas sua vida, tá louco? E outra, esse sacrifício vai inflar o ego dela pelo resto da vida. Os futuros machos dela sempre serão assombrados por este sacrifício, né? Sempre que o maridinho, o futuro beta, o bundão, recusar fazer alguma coisa pra ela, ou fazer corpo mole por alguma coisa, né? Sempre acontece, e fala, olha só, bom mesmo, né, o cara tal, olha, até se sacrificou por mim, você é um bosta, que não sei o que. Aí o cara fica com vergonha e vai lá e faz. Este vai ser o shit test supremo dessas mulheres que sobreviveram ao massacre. E outra coisa aqui, que já tem até matéria já falando que, olha, o cara curtia comer puta. Então eles querem botar assim a impressão que todo cara, que nem eu, você, caras comuns e produtivos que contribuem para a sociedade e que gostam de comer uma putinha vez ou outra, né, pra dar aquela esvaziada de saco. Mas vou falar que todos os caras que preferem puta têm tendências criminosas, são caras esquisitos e que devem ser fichados. Fica só esperando, rapaziada. Eu vou postar a matéria aí pra vocês darem uma olhada com seus próprios olhos pra ver a bosta que é. Aí eu vejo uma merda dessas aí que se diz reportagem investigativa e fico pensando, será que se descobrissem que aquela louca da Elipse Matsunaga gostasse de ver uma novelinha da Globo, eles iriam falando, né, que ela era fascinada em novelas e deixariam assim meio que de fundo que as novelas da Globo fazem que mulheres saiam por aí esquartejando seus maridos? É, rapaz. E no mais, né, rapaziada, mudando um pouco de assunto, é questão de tempo aí, até sair notícias falando que esse maluco tá recebendo milhões, montanhas de cartinhas apaixonadas cheirando a chaninha cheia de suco do amor. Li isso, não sei onde eu li isso, suco do amor. Mas é um bagulho, um termo bonito. Chaninhas derramando suco do amor. Então, aí o cara fica recebendo várias cartas cheirando a xana molhada na cadeia. Aliás, rapaziada, já temos até notícias aí de tweets cheirando a xana molhadíssima, comentando como o cara é gatão, que é interessante, pá. Vou até postar a notícia aí no post do canal, do jornal, né? Vocês dão uma lida aí e confiram por si mesmos. E claro, né, como não podia deixar de ser, este massacre, essa tragédia nojenta, tá sendo usada pelo pessoal anti-armas para voltar com carga total, falando, nossa, está vendo, se todas as armas fossem proibidas, tá um massacre, não correria, e blá, blá, blá, blá, blá, blá, aquele merda que eles sempre falam. É de se lembrar que aqui no Brasil, quando aconteceu aquela tragédia nojenta do caso Realengo, aquele louco saiu matando crianças inocentes, que aquele povo do Viva Rio, acho que eles tocavam até punheta pensando nisso, pensando, nossa, o cara matou ali com armas ilegais, vamos agora aqui fazer nosso lobby anti-armas, e tocando punheta e falando na Globo ali isso, né, que armas são más, que temos que proibir. Ai, ai, ai, viu? Mas é isso, esses governos, essas organizações esquerdistas financiadas pela nova ordem mundial praticamente têm tesão nesses massacres. Eles servem tanto para ridicularizar caras antissociais, mas que são plenamente, como eu posso dizer, plenamente normais, né? São só caras antissociais, não gostam muito de se misturar, mas são de boa, nunca vão fazer um massacre horrível desses. Mas eles querem ridicularizar esses coitados, né? E ainda eles aproveitam para tirar uma casquinha, né? Nessa grande cruzada para tirar o direito de defesa do cidadão comum. É isso aí, rapaziada. Esses caras se masturbam banhados em sangue de inocentes. Ok, ok, vou destilar o meu veneno. Notícia saída no dia 25. O vampirão purpurinado leva chifre na ficção e na vida real da mesma mulher. Coisa quente. Puta que pariu, uma imitação horrível de Nelson Rubens. Vai se fuder. É que pariu. Eu sei, rapaziada. Eu não gosto muito de fazer comentários sobre vida de artista, mas isso aqui não tem como, cara. Eu tenho que comentar. A atriz Kristen Stewart, aquela magrela sem sal, se desculpou publicamente por ter metido guampas no namorado, o ator Robert Pattinson, aquele vampirinho viado, com o diretor do filme Branca de Neve e o caçador Rupert Sanders. O diretor é casado com a modelo Liberty Ross e é o pai de dois filhos. Ô, velho, sério, isso é demais, velho. Reparem bem, isso aqui é hipergamia em ação. Pra quem não sabe, resumindo, a hipergamia é como se orienta o desejo sexual feminino. Ela sempre irá procurar por um negócio melhor. Quer dizer, se a mulher tá com um cara, vamos dizer, você, um cara comum e tal, aí digamos que aparece um bombado na parada, um cara poderoso, pá. Eu vou dizer a real pra vocês, rapaziada. Ela não terá muito escrúpulo em te trocá-lo. Isso aí. Se aparecer um cara que seja melhor, que ela considere melhor do que você, ela não tem a mínima vergonha na cara de te trocar, rapaziada. Põem isso em suas mentes. Como essa matéria mostrou muito bem, ela trocou um ator por um diretor de cinema. Um cara que, pelo menos na hierarquia de Hollywood, está acima do Pattinson. Eu vou postar aí os links que falam sobre a hipergamia. Para quem não leu, leiam e internalizem esse conceito. Quanto antes você entender sobre a hipergamia feminina, melhor. Outra coisa que aprendemos nesse caso insólito é que não importa se você tem... Se você é lindão, desejado, gato... Ué, que as mulheres consideram o Pattinson o cara, a coisa mais linda do mundo, né? Não importa. Se você for tudo isso, mas ainda for um bobalhão, tu vai levar chifre. Pode ver, o cara que meteu o chifre no Pattinson é um ator velho, um diretor de cinema já meio velho, casado, grisalho, mas é um cara dominante... E que impunha moral, né? Que é o cara que dava ordens na atriz. Então a Miriam molhou a calcinha pro cara e acabou dando. Tendo que tem até umas fotos muito cabulosas aí, vou ver se eu posto no post aí do jornal lá no canal. mostrando a mina assim com maior cara de tesão do lado do cara. É impressionante, velho. Então, o que fica que a gente aprende, pelo menos nessa parte aqui? Não adianta nada você ficar bombado, você ficar rico, virar algum destacado social e continuar um bundão. Continuar com mentalidade de bundão. Tu ainda vai levar chifre, assim. Então, rapaziada, não tô falando aqui pra tu ver um alfa, tipo, todo dominante, liderança, que não sei o quê. Eu mesmo, eu falo a real. Eu não tenho paciência pra ser chefe, pra ser líder. Eu acho isso um saco. Isso vai do próprio feitio da pessoa. Tem caras que nasceram liderantes, né, que gostam de liderar. Tem outros que não gostam, gostam mais de receber ordens. Eu sou neutro, eu mesmo, eu acho que me encaixo na categoria neutro, que eu não gosto de mandar, mas também detesto receber ordens. Eu sou até meio anarquista nesse ponto. Mas uma coisa é certa, você pode não ser o liderante, mas pelo menos tem que ser ligeiro, tem que ser esperto. E nem, o Petson, tudo bem, não precisa ser o mandão, o dominante, mas podia ser ligeiro. Pô, ele viu que a mina tá ali com um cara mais velho, fazendo um filme, um cara mandão, ele devia ficar... Opa, sinal amarelo ali, já se preparar ou pra chutar a mina, ou mandar a mina parar de gracinha com o cara, né? Mas não se deve chorar pelo leite derramado e, convenhamos, porra, a Kristen Stewart, sei lá qual é que chama essa porra, né? A mina sem sal pra caralho, né? A mediana sem graça. Porra, eu não entendo, ela falando na real, né? Não, o que é porra daquele vampiro viado? Viu nessa mina, cara, tanta fãzinha dele que curtiria sessões de anais giratório, gozadas na cara e gargarejo de porra, e que poderiam ter um corpo mil vezes melhor que essa desgraça aí. Como que esse cara vai correr atrás dessa mina? Ah, deve ser alguma jogada de marketing, pra fazer ações ficando ainda mais maravilhadas, mostrando, olha, essa mediana conseguiu ficar com o Pattinson, você também pode. Aí vão as otárias gastando dinheiro em livro, gastando dinheiro em cinema, alimentar o sonho dourado de ter o vampiro encantado ao seu lado. Maldito marketing, né? Mas pra finalizar, velho, esse vampirão, rei do corno, hein? Rei dos chifrudos. Filha da puta consegue levar a galha tanto no filme. Eu vi um pouquinho do filme, parece que os... Não sei, eu não vi direito aquela merda, que povo, tentei ver aquilo. Em meia hora eu já tava querendo furar o olho, arrancar o olho, bater na cabeça, que é nojento, cara. Mas pelo que eu andei lendo, parece que aquele vampiro bombado, o vampiro não, o lobisomem bombado rouba a mina dele, é uma merda. Quer dizer, o cara consegue ser corno no filme, consegue ser corno na vida real, da mesma mina sem sal. Até rimou. O cara é corno no filme, corno na vida real, da mesma mina sem sal. Caralho, velho, eu acho que tal coisa ainda não aconteceu na história da humanidade, não que eu saiba, né? Mas é isso aí, meus parabéns ao Pattinson por este verdadeiro, não, essa verdadeira quebra de paradigma no mundo dos cornos. Palmas pra ele, palmas. E aí, amigos, vou terminar aqui mais um jornal. Hoje, acho que o jornal saiu um pouquinho curto, não deu pra comentar muita coisa. Não achei muitas notícias, como eu falei, não tive muito tempo também pra fazer aqui o jornal. Mas acho que saiu bacana, teve alguns comentários bacanas aí, algumas análises boas, algumas meteções de real. É isso, no final, acho bem positivo. No mais, fica sempre meu pedido, na verdade, que, por favor, ajuda a divulgar, manda pro seu amiguinho Mangina, de mente aberta, tu retweetem, manda no Facebook aí, ó, manda a rapaziada escutar aí, ó, escuta aqui que esse cara fala real, fala umas verdades que você tem que escutar. É isso aí, vamos fazer o jornal ficar cada vez maior, chegar a cada vez mais pessoas e tirar mais gente, mais homens da Matrix. Eu não peço pra divulgar, pra ele ficar famoso, não é pra ele falar meu eguinho, ah, eu quero ser famosinho, eu quero ser o novo PC Siqueira. Eu não quero fama, rapaziada. Eu quero a sensação de saber que eu tô ajudando os outros aqui, principalmente com o meu rádio aqui. saber que cada vez mais caras estão saindo da real, cada vez mais caras deixarão de ser iludidos, rapaziada. Não quero aqui inflar ego. Meu objetivo com o jornal nunca foi inflar ego ou ser famoso. Meu objetivo foi sempre ajudar os outros. Mas isso aí, rapaziada, vou ficando por aqui. Aqui quem falou foi Barão Kageyama para mais um Jornal da Real. Então, meus amigos, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo jornal.